3895. Torre Salvador, bom dia, azul com a página de Lima. Prossiga com a página de Lima. Autorização para giro de motor em marcha lenta no pátio número 3, aí sai o ciente. Em coordenação com a esfera, repasse o termo. Acordará o termo alfa página 10 Lima. Comodoro, azul Papai Juliette Lima, sério do cheque de motores, obrigado, bom dia. Sim, Papai Juliette Lima. 463, a sua identificação via PES 410, Canegá 10013. A pistão na zona encontra-se fechada devido ao desembaixamento, com abertura prevista 0795 de luz. Resulta na meia, boa, até a identificação, via Mário, desce para nível 050, 250 mais. Vai chamando a torre. Primeira nave da Bianca chamando o sol. Eu vou chegar no 6251 com a hotel para Guarulhos. Sim, estou chamando 6251 Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda Motiva. Intercepta pêndulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 119 decima 8, aciona 5125 no transponto. Primeiro Guarulhos, 360, decola 10, curva 30, Sael, Linda, Motiva, Posta, Posta, Pedro 10, por favor, 198, controle 125, pode ver, 062, por hora. Chana 625 no correto, no portão 5, reporta pronto, estacionamento. Reporta, aeronave já escuta do controle. A pista agora, a partir desse momento 07092, já se encontra aberta. Gol 9063, autorizado descida para 2000 pés, será já permanece 9063. Se o deve do procedimento ILS, informe como estabilizado. Beleza, número 2003, sendo estabilizado pela 90 metros. Pode voar Duna da presença? Obrigado, Duna, boa 90 metros. Quando Duna, boa 90 metros. 38 na mesa. Curso agora a Índia, copia Congonhas 360. Copia. Autorizado para Congonhas, Índia 360, decola da 10 com curva direita, intercida a saída da El, Lisa, Motiva, intercepta peso 10, segue conforme rota do plano de voo. Controle 119, décima 8, aciona 5124 no transponto. Descida para 2010, que é na zona 013. 2013, então 38 no meio. Boa 9063, complete aproximação, chame a torre, 119, sinal 95. 95, bom dia. bom dia, Gol 9063 MLS. Gol 9063, bom dia, cheque 30, os autorizados estão no 0, vento 1, 3, 0 graus, 4 nós. República está 10, Gol 9063, trem encaixado e travado. Sim, sim. Bom dia, só uma transcópia preparada a saída da Eulia da Motiva aguardando. Vamos 063, no solo aos 1:30, libera via Fox, Tatiana disputa via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista é 1 no Lima. Libera direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, disputa para 1 no Lima, o gol 9063. Estabilizado, até 3866. 3866, complexo, na 3895. 1895, bom dia. 16, não escuta? Bom dia, TAM 38 no meio, marcador externo 3HK. TAM 38 no meio, bom dia, pouso autorizado, pistão 10, vento 1, 40 graus, 4 nós. Livre pouso, pistão 90, TAM 38, 1 no meio. Bom, 9063, já visual com o sinalizador. Acima, tio, sensacional. Gente, bom dia. Bom, 9067, copia. Bom, 9067, autorizado para Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Mesa Motiva. Intercepta peso 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.8, aciona 5132 nos seus pontos. Autorizado para Guarulhos, nível 360. Aerovia autorizou no 10, após conforme o plano, decola 10 curva direita, da AEL Leda Motiva, aciona 5132, controle 1198. Bom, 9067, correto, portão 6, dúvida, estima pronto, estima aí, tomarei.